sendo identificação, autorizando a chegada a IPIT, desça para nível 070. Receptor localizador, Azubato 070. Eu, EBS, peça a estreitade. Zulu, torre no 9, decimal 3. 183, 4, 0, 7, 0, até daqui a pouco. 7, pro cardeal 50, sair da bomba, tá pronto o táxi. Cardeal 50, ajuste no 0 no 3, autorizado o táxi. Reporte para o cruzamento da pista 28, confirme pessoas a bordo. 3 a bordo, vai chamar pro cruzamento na hotel. 1013, 2000. Gente, 613. A torre instalador, boa noite, 415, 4070 da Azul, tá agora 3.5 milhas do externo. Baixado, não tá ainda baixado e travado. Confirme, está com o trem baixado e travado, Azul 4070. No momento, baixado e travado, 4070. Gente, continue na aproximação, aguardando pista livre, informa pista molhada, ajuste 10, 13. 1013, aguardando pista livre, 4070. 3858. Mantendo 260, 384. Gente. Torre Salvador, tá 38. Correção 3455. A informação Foxtrot é descida para o 150. 3455. Vou na proa de Anto para interceptar a chegada e pitch. É, não vai ser possível, eu estou fazendo desvio, mantendo a proa 225. Mas cerca de 10 milhas terá condição de curvar à direita para o de pitch. Gente, reposta terminando do desvio. Passará. Controle, boa noite, gol no 1-3. Só 208 está na escuta? Na sua escuta. Chame torre no 8, decimal 3. Gente, na 8. Gol no 3, contato rodando na decolagem, suba para nível 360, sai da gole. 360 na gole, gol no 3. 3455, mantém o nível 150. 3455, desça para nível 080. 080, 3455. No litoral, com intenções de pouso lá 17, caçador 08. Gente, aguarde para ingresso no circuito de tráfego pela direita. Forma um Embraer 190 na final pista 28. Visual com tráfego. Ciente. 161 para o táxi com o POB de 1 centena 100, 4 horas e 50 alternando com fins. Ativo. Gente, autorizado, final pista 35, vento 230 graus, 09 nós, ajuste 10, 13. Gente, 61, no táxi via Juliette Alfa, quando na Golf 2 no 8, decimal 3, ajuste 10, 13, bom voo. Juliette Alfa, quando na Golf 18, 3, 1013, tanto 3561, boa noite. Vai na proa de, tem condições de voar na proa de Anto, tá 3455. Tem uma formação bem em cima da posição Anto. Tá 3455, vai na proa de IPIT. IPIT, 7627, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, reduzindo o FJ 6727. 3455, desça para nível 040. 40, 3455. Controle, o Guardião 06. 231. Mantenha ponto de espera. Mantém, 2231. Azul 4070, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway Alpha e chame o solo em 121.9. Próxima esquerda, vai manter antes da Alpha 4070. K3662, chame torre 118.3. 23. É possível estar 3455A usando? BSM-7267, está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda para o A180, limite a radial 1000 de Salvador. 180, limite radial. Radial 100 de Salvador. 100 de Salvador é o limite dessa proa, vai 6727. Nós podemos, nós, essa proa aí poderia ser a proa 200, ó. Vai, vou. Salve, Salvador, boa noite, 4070 da Azul, livrão. Azul 4070, ingressa via Juliette, gate 09. Juliette para 09, 4070. 6727. 4050, web 6727. 43858, desça para 2000 pés, altímetro 10013, reporte estabilizado no curso localizador. 2013, reporte estabilizado no localizador, então 3858. Gol número 3, chame Centro Recife, 1-28-8, alterna 1-33-25. 2-8-8-3-3-2-5, gol número 3, boa noite, obrigado. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, prossiga. É para pouso no centro de convenções, já visual com local de pouso. Sequência livre para coordenação, Guardião 06. 06. Decola. Curva à esquerda, saída. Copiou da El, Geval. É, transponder 5432, controle 198. Bom, no 885, só confirmando. 360, o nível é para o ISC 50. Decola da 28, curva à esquerda na saída Gole, Eval, Eudi. Transponder 5452. Vou levar o ex, tá bom. 360, Guarulhos, superior o ISC 50. Decola, 28, esquerda, gole, Eval, Eudi. 5452, transponder, 1998, controle. Correto, chame pronto para o puxo acionamento, gol no 885. Camarada. EJ. Torre Salvador, uma boa noite, eu tenho 3561 no próximo do ponto de espera da 28 pronto. De reduzir? Afirmativo, senhor. Reduzindo para 1809, web 7677. Mandou alinhar e manter, cabeceira 28. Pode pôr 09 ali, mantém 28, tenho 3561. Rumo oeste. Passando nível 070 para 040, é um Airbus 320 da TAM. Vai ser o número 2 para pouso, WebJet. Correção, número 3 para pouso, WebJet 6727. 6727, então segue como número 3 para pouso. Firmo. Obrigado. .662 no solo aos 39, libera a esquerda. Estamos solando 21.9, mantendo a posição antes da taxiway Alpha. Boa noite. Tem esquerda, chamando solo 219, mantendo a posição, apenas confirmando a posição. Antes da taxiway Alpha. Mantendo down. 662. BSM-7267, desça para nível 040. Seguindo para o 040, frequência 28, vento 220 graus com 09 nós. Ajuste 1013. No 013, iniciando a decolagem pista 28, tan 3561. Seguindo pelo Rio da Pedra, 2231. Estabilizou no localizador, tan 3850. 3850, completo final do procedimento ILS Zulu, chame torre, 18 decimal, 3. 183, gente, obrigado, boa noite, até a volta. 0, mantém a posição. Parede 2231, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, muito obrigado, 2231. Cinco, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, reportará estabilizado localizador, tá 3455. 3455, reduza para velocidade de aproximação. Recebe redução, tá 3455. 3561. Tá 3858, está autorizado pouso, ficha 28, o vento 220 graus com 13 nós, ajuste 10, 13, informe ficha molhada. Gente, de pouso, ficha 28, 10, 13, tan 3250. Uma boa noite. Gole o fito na sua escuta. 3561, no contato radar na decolagem, suba para nível 300, saída Gole. Gole subindo para 300, tan 3561. Gestime 737, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a velocidade de aproximação, F6737. O F7 vai passar o curso do localizador, senhor? Gestime 737, tem condições de interceptar com a presente cor? Gestime 737, para interceptar o curso localizador, couve à direita, proa 255, reporte estabilizado. Proa 255 para o localizador, web 6737, reportaremos estabilizado. Separa 2000 pés, altímetro 1013, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, para 1013 no ajuste web 6737. Cardeal 50, tem condições de alinhar e decolar de imediato quando autorizado. Sente, após o pouso do Airbus, estou autorizado a alinhar e manter ficha 28, cardeal 50. Pushback acionamento, gol 1886. Autorizado, chame táxi, gol no 885. 885. Estabilizado, F7 6727. Estabilizando ILS, o F7 6727. F7 6727, desça para 2000 pés, aguarde para transferência de comunicações. Tá, pode seguir o Glide, senhor? Sim. Posso seguir pelo perfil do Glide? Autorizado, final ILS, o objeto 6727. Ok, já estamos estabilizados, o objeto 6727, só aguardando a transferência. Cardeal 50, vento 230 graus com 08 nós, ajuste 10, 13, autorizado a decolagem da pista 28. Encontrado em gás, passando para 3850. Torre Salvador, tan 3455, boa noite, passou final fix, já baixado travado. Tan 3455, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue a aproximação, aguardando pista livre, então 3455. Quatro, cinco, vento 230 graus, 10 nós, ajuste 10 13, autorizado pouso, pista 10, informa pista molhada. Livre pouso na 28, sente pista molhada, da 3455. Cardeal 50, decolado aos 46, chama agora o controle em 119.80. Bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. Estou hoje na noite, decimal 3. 23627. Muito obrigado, boa noite. Controle, Salvador, Cardeal 50. No ILS, capitana 28. Boa noite, Web 6727. Continua a aproximação, número 2 para o pouso em Salvador. Reporte final de 5 milhas, baixado e travado. Botaremos final de 5 milhas, baixado e travado. Web 6727. 3561, no chame centro Recife, 128.8, alterno 133.25. 288.33.25, uma boa, então 3561. Serra Tango, aceno identificação, autorizado chegada e pit. Reporte e ponto de áudio de descida. Pegue Serra Tango, contato radar 65 milhas, nordeste de Salvador. Direto. Posição antes da Taxway Alpha, chamar o Sol 1219, boa noite. Queda, mantém posição na Alpha, Sol 219, sim. A informação aí, senhor, se ajudar, 180 graus com 20 nós até o toque. Componente de cauda aí significativo de 7 nós. Jet 6727, já baixar travado, senhor. Web 6727, o vento 230 graus com 10 nós. A gente foi reportado, a aeronave à frente pousou um vento de cauda de 20 nós. Fique atento, está autorizado o pouso na ficha 28, o ajuste 10 13. Vento de cauda de quanto, senhor? Componente de cauda pode ser, pode confirmar, olha o vento. 07 nós, hoje. Alô, 2685, obrigado, pra outro lado. Pode confirmar, senhor, a componente de cauda? 07 nós de cauda. Ah, correto. Muito obrigado, tá livre o pouso, senhor? Afirmo, autorizado pouso, ficha 28. Vento no momento 220 graus com 12 nós. 7627. Cação. Contato radar. 57 milhas sudeste de Salvador. Tranquilo, tá aqui, vai chamar a guarda para ver. 1885. Estou fazendo o guardião 10-2. Estão em Salvador, é visual. Sente o Guardião 02, confirma está pronto para a decolagem. Guardião 02, o vento 220 graus, 16 nós. Tem decolagem autorizada, reporte fora do solo. Autorizado, 6727, o solo ao 51, vai liberar a esquerda, vai manter a posição antes do ataque Soy Alpha e vai chamar o solo 121 decimal 9, boa noite. Vale, liberar, mantém antes da Alpha, 219, boa. Web 6727, mantenha a posição. Mantendo a posição, 6727. Então 3455, ingresso a parte 1 no gate 08. Parte 1 no gate 08, tá? 3455. Proa 1-0, limite a radial 080-090 em Salvador. 1-0, limitado pela 090 em Salvador, com a radial 50. Na 727 vai dar passar a aeronave da Gol taxiando, vai taxiar à frente, após ser autorizado ingresso na Alfa Juliette Gate 04. Pela passagem, Alfa Juliette Gate 46, 727. Parou 050 na Mari. Firmo na proa de Mari. Gol Gate 9.80, bom voo, boa noite. 3198, Guardião, grato. Controle é o Guardião 06. E o Guardião 06? É, decolou do centro administrativo, vai ingressar no litoral, sobrevoa até o farol da Barra, na sua escuta, mantendo 510. 06, manter as condições visuais, 500 pés, reposte para o da barra. 06. Controle Salvador, é o Gol no 398, entra na informação Gol, que vai cruzar o 200 em descida ao 150. No 398, acende a identificação, autorizado chegar na CARI, desça para nível 040. Identificou, desce na CARI, 040 no 398. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantém 55 visuais, 500 pés. Informe destino. Manterá patrulhamento, litoral e alguns setores de Salvador. Deixa, mantém 55 visuais, Guardião 02. 55 visuais, 500 pés, Guardião 02. Cardeal 50, desça para 2.000 pés, altímetro 1.013. Justo padrão, desceu para 2.000 pés, Cardeal 50. Bono 398, informe indicada. Bono 398, está com 285 de indicada. Oi, Gon 885, boa. Boa noite, Gon 885. Está autorizado alinhar e decolar. Pista 28, vento 210 nós com 17 nós. Ajuste 10, 13. Correção, vento 210 graus com 17 nós. 885. Da esquerda pro 160, limite custo do localizador. Direita 160? Afirma. 7, direita 160 pro Carajal, limitado pelo localizador. .398, desça para 3.000 pés, altímetro 10 no 3. 3.000 com 1.013 no 398. Salvador, o Oeste Serratano para a descida. Tango Serra Tango, desça para nível 030. 030, ciência. Tá fazendo patrulhamento na linha do litoral, ok? 500 pés, mantendo, é um... Alfa Serra 50. 7885. Tango 02, chame torre, ano 8, decimal 3. 303, guardião. Torre Salvador, guardião. Guardião 02, prosseguindo. Guardião, autorizando a manter setor sudoeste, patrulhamento setor, na área de hotéis. Excelente, guardião 02, excelente, mantém a minha escuta. Escuta permanente, guardião. 85 decolado ao 57, chama agora o controle em 119.80, tomou voo, boa noite. 90, limitado pelo localizador, cardeal 50. Guardião, não escuta? Não escuta o guardião. Do Hotel Estela e o Devire? Afirmativo, não ultrapassará a final da 35. Mantiu, 7. Controle, boa, 1885. 1885, contato radar na decolagem e suba para nível 360, sai da Golem. 1885. Número 85, informe pro que está matando. 166. Na informação, voo Campinas 360. Ju 4071, 340 Campinas. Ju 360, 4071. Quer coordenar pra gente, por favor? Sim, será coordenada agora de acompanhamento do 4071. Ouve à direita pro A265. 265, bom, 885. Cardeal 50 para interceptar o curso localizador, ouve à direita pro A240, reporte estabilizado. Direita 240, reportar estabilizado, cardeal 50. 1885 ao controle. Na escuta? Ok, senhor, a subida paga. E instruída foi a saída Gole. A radial 259 de Salvador, o senhor tomou pro A. 60, 160. É, 166, desvio de formação à frente. Estamos aprovando agora 280 de proa. Tem uma formaçãozinha aqui. Positivo, porém o seu desvio deve ser informado para que a gente possa sequenciar o nosso tráfego, pois tinha outra aeronave aproximando na STAR e o senhor estava voando de proa. O meu gol primeiro? Ciente, a gente estava ciente. O gol 1885. A torre até tinha nos informado. Não, a torre está tentando seguir com a regulação. Ciente, guardião 02, chama agora o controle em 119.80, ok? Fique atento ao guardião 06 que também está no litoral. 7398, guardião. Cagof Kilo está sob vetor para a final da ILS da pista 28. Curve agora à direita para o 090. Direita 090, 12 quilos. Controle 1885. Prossiga. Vou tomar a prova de Eval aqui para dividir uma formação. Guarda de coordenação. 7. Controle Salvador, boa noite. Tanto 352, passo 190, 1 no